Ficheiro 44, página 394. Amy Elliott Dunn, desaparecida há 9 dias. Não tenho dinheiro e estou em fuga. Que cenário mais negro. Só que estou sentada no meu Festiva, na ponta mais afastada do parque de estacionamento, de um enorme complexo de fast food, na margem do rio Mississippi, com o cheiro a sal e a carne das unidades de criação intensiva a flutuar na brisa cálida. Já é noite e passei ali horas, mas não consigo mexer-me. Não sei para onde me hei de mexer. O carro fica mais pequeno a cada hora que passa. Sou obrigada a encolher-me como um feto. Caso contrário, as minhas pernas ficam dormentes. De certeza que não vou dormir esta noite. A porta está trancada, mas continuo à espera que me batam no vidro da janela. E sei que vou espreitar e ver um assassino em série, de dentes tortos e falinhas mansas. Não seria irónico acabar por ser realmente assassinada? Ou um polícia carrancudo a pedir-me a identificação? Não seria ainda pior ser descoberta num parque de estacionamento com ar de vagabunda? Os letreiros iluminados do restaurante nunca se apagam aqui. O parque de estacionamento está iluminado como um campo de futebol. Volto a pensar em suicídio. Na forma como um prisioneiro que está a ser vigiado para prevenir o suicídio passa 24 horas por dia, debaixo de luzes. Um pensamento horrível. O meu depósito de gasolina está abaixo da marca de um quarto. Um pensamento ainda mais horrível. Só posso conduzir durante cerca de uma hora em qualquer direção. Por isso tenho de escolher a direção com todo cuidado. Para sul fica o Arkansas. Para norte, o Iowa. Para oeste, fica o caminho de volta aos Ozarks. Ou então podia ir para leste e atravessar o rio até a Illinois. Para onde quer que vá, deparo-me com o rio. Estou a segui-lo. Ou ele está a seguir-me a mim. De repente, sei o que tenho de fazer. Página 326. Nick Dunn. Desaparecida há 10 dias. Passámos o dia da entrevista juntos no quarto extra da suíte de Tanner, a preparar as minhas deixas e a tratar do meu aspecto. Betsy andou de roda das minhas roupas. Depois Gou aparou-me o cabelo por cima das orelhas com uma tesoura das unhas, enquanto Betsy tentava convencer-me a usar maquilhagem, pó de arroz, para reduzir o brilho. Falávamos todos em voz baixa porque a equipa de Sharon estava a instalar-se lá fora. A entrevista seria na sala da suíte que dava para o arco de St. Louis, a porta para o oeste. Não sei bem qual era o objetivo daquele ponto de referência, a não ser o de servir vagamente como símbolo do meio da nação. Você está aqui. Precisa ao menos de um bocadinho de pó de arroz, Nick, disse finalmente Betsy, vindo na minha direção com a borla. O seu nariz transpira quando fica nervoso. Nixon perdeu uma eleição por causa do suor no nariz. Tanner supervisionava tudo como um maestro. Não corte demasiado desse lado, Gou, dizia ele. Betsy, tem cuidado com esse pó. É melhor ter de menos do que de mais. Devíamos ter-lhe aplicado Botox, disse ela. Aparentemente o Botox combate o suor, assim como as rugas. Alguns dos seus clientes levavam uma série de injeções nas axilas antes do julgamento e eles já estavam a sugerir o mesmo para mim. A sugeri-lo gentil e subtilmente, para o caso de irmos a julgamento. Sim, estou mesmo a precisar que a imprensa suspeite que eu andava a fazer tratamentos de Botox enquanto a minha mulher estava desaparecida. Disse eu, está desaparecida. Eu sabia que Amy não estava morta, mas também sabia que estava tão longe do meu alcance, que era quase a mesma coisa. Era uma esposa no pretérito. Bem emendado, disse Tanner. Da próxima vez, faça-o antes de abrir a boca. Às 5 da tarde, o telefone de Tanner tocou e ele olhou para o visor. Boney, disse. Deixo a chamada e ir para voicemail. Ligo-lhe a seguir. não queria que nenhuma nova informação, pergunta ou mexerico nos obrigasse a reformular a nossa mensagem. Concordei. Não queria ter Bonnie na cabeça naquela altura. Tem a incerteza de que não devíamos ver o que ela quer? Perguntou Gou. Quero lixar-me mais um bocadinho, disse. Telefonamos-lhe depois. São só umas horas. Ela pode esperar. Acomodámo-nos novamente nos nossos lugares, numa garantia em massa de que não havia razão para nos preocuparmos com aquele telefonema. O quarto ficou silencioso durante meio minuto. Devo dizer que me sinto estranhamente excitada por ir conhecer Sharon Schieber, disse finalmente Gou. Uma senhora cheia de classe, não é como aquela Connie Chung. Ri-me, e era essa a intenção. A nossa mãe adorava Sharon Schieber e detestava Connie Chung. Nunca lhe perdoaram o facto de ter envergonhado a mãe de Newt Gingrich na televisão. Qualquer coisa sobre Newt ter chamado cabra a Hillary Clinton. Não me lembro da entrevista, apenas da revolta da nossa mãe com ela. Às 6 da tarde, entramos na sala, onde havia duas cadeiras viradas, uma para a outra, com o arco como pano de fundo, a hora escolhida precisamente para que o arco brilhasse, mas para que não houvesse reflexo do pôr do sol nas janelas. Um dos momentos mais importantes da minha vida, pensei, ditado pelo ângulo do sol. Uma produtora, cujo nome não me lembrava, caminhou em direção a nós, em saltos perigosamente altos, explicou-me o que devia esperar. As perguntas podiam ser formuladas várias vezes, para fazer com que a entrevista parecesse o mais natural possível e para permitir mostrar as reações de Sharon. Não podia falar com o meu advogado antes de dar uma resposta. Podia reformular uma resposta, mas não mudar a sua substância. Aqui tem a sua água. Agora vamos tratar de lhe pôr o microfone. Começámos a andar em direção à cadeira e Betsy deu-me um toque no braço. Quando olhei, mostrou-me o bolso cheio de gomas. Lembre-se, disse ela, e brandiu um dedo à minha frente. De repente, a porta da suíte abriu-se e Sharon Schieber entrou tão suavemente como se fosse transportada por cisnes. Era uma mulher linda. Uma mulher que provavelmente nunca tivera ar de rapariguinha. Uma mulher cujo nariz provavelmente nunca transpirava. Tinha cabelo forte e escuro e uns olhos castanhos, gigantescos, que podiam mostrar-se ternos ou perversos. — É Sharon, disse Gou num murmúrio excitado, para imitar a nossa mãe. Sharon virou-se para Gou e acenou majestosamente com a cabeça e veio ter connosco para nos cumprimentar. — Sou a Sharon, disse ela, numa voz quente e profunda, pegando em ambas as mãos de Gou. — A nossa mãe adorava, disse Gou. — Fico muito contente, replicou Sharon, conseguindo mostrar-se entusiasmada. Virou-se para mim e estava prestes a falar quando a produtora fez soar os seus saltos altos e veio sussurrar-lhe alguma coisa ao ouvido. Depois ficou à espera da reação de Sharon, voltando a sussurrar em seguida. — Oh, meu Deus! — disse Sharon. Quando se virou novamente para mim, não estava a sorrir. —